No comienzo de una vida, una rua sin salida. Oh, tanto tiempo procurando, tanto tiempo te esperando, amor. O meu coração aberto, mas você não chega perto, eu. Oh, oh, oh. Eu vou te esquecer. Eu vou conseguir. Meu sonho perdido. Não te quero mais. Eu tenho que esquecer. Eu tenho que esquecer. O teu rosto na lembrança, nem um resto de esperança. E eu, oh, oh, pra você não sou mais nada. Uma história ultrapassada. E eu, oh, oh, fui do sonho mal vivido, um amor mal resolvido. E eu, oh, oh, eu vou te esquecer. Tenho que...